seu apelo pelos bus de Miranda. Pode ser o sol da tarde e essas coisas que ele traz, dada a sua intensidade, ou a calma do meu mundo. Um dia eu vou ficar bem, só pra te querer mais. Onde quer que eu ande bem, domingo é pra te dar paz. Yeah.